distribuidora de medicamentos do Brad. Valson Lira, alô Valson Lira! Cell Prime, Dudu das Encomendas! Ikeias! Tava no quartel, queria sair. Novinha chegou e falou pra mim assim. Tava no quartel e queria sair. Novinha chegou e falou pra mim: permissão pra sentar, permissão pra sentar, permissão pra sentar, permissão pra sentar. Permissão concedida, senta novinha, senta novinha, senta novinha.